Faz um tempo que você se foi daqui. Meu coração não superou, não superou você. Mesmo em dias de céu azul, o meu sol é triste, amor. Só porque, porque você não está. Eu errei, vou assumir. Não dei valor, não vou mentir. Eu errei, vou assumir. Você está em outro abraço. Vai, volta pra mim. Eu te deixei partir. Eu errei, vou assumir. Você está